dois, três, pá. Chora, Tarim. Você tá doido. Outra vez eu cheguei, tá? E te encontro acordado, alô, Taleco. E me olha com desejo, mas não me pergunta nada. Trago o cheiro de outro alguém e o sono de outra cama. Mas me abraça com ternura e jura que me ama. Tenho te esquecido tanto. Nos lugares onde andei, já dormi em outros braços e outras bocas acordei. Alguém acorda o Thiago ali, bebê? E hoje eu voltei pra casa. Acorda, meu filho. E tão minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei. Quem sabe canta aí, vem! E hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei. Hoje eu consigo ver o que antes não via. O seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Dá um azão. E a rotina começa de novo na segunda-feira. Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira. Terça-feira é muito pior. É difícil ficar sem você. Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer. E o desejo de novo em meu peito acende a vontade de pegar o telefone e dizer: amor, que saudade. Alô, Humberto Ronaldo. Quinta-feira eu começo a viver. Vem chegando o fim de semana. Sexta-feira a gente se ama. Alô, Ruidma. Se ama, se ama. Pode ligar pra Laricinha, bebê. E aí tá tudo bem. Você é o que eu preciso, tudo certo eu e você no paraíso. Um cinema pra curtir e no sábado sonhar. Alô, Denis. No domingo a gente volta a chorar. Ô, Júnior Melo, vem comigo. Volta a chorar. No domingo a gente volta, meu amigo. A gente chora aqui no Sky, viu? Nós vem que chora aqui no Sky.